0807, na posição 8. Solo, web 5728, livrou. 5728, prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte principal. 4207, aeronave da Gol, após a retaguarda, está livre no 8. E pushback, o 4207. 7, após o voo está autorizado, 4207. Salô, Salvador, está 3191, na portão meia dúzia, passa para o pushback acionamento. 3191, após o gol, a retaguarda está livre no meia dúzia, chama está. Após o gol na retaguarda, inicia o pushback de matar, está 3191. Para o táxi gol 1777, que é o B165, autonomia 2 horas e 40, alternativa é confim. Foi o 1777, confirmando apenas o VOB? Afirmo com 1165. Segue a aeronave da companhia, vai passar à sua frente, segue como número 2, Juliette, alvo, ponto espera 18.6, mil 12, boa viagem. Como número 2, Juliette, alvo, ponto espera 18.6, obrigado, boa tarde. 2.2.6, aqui é um bom voo. Alterne 1.2545, gol no 8 no 8. 2.545, tá bem, obrigado. Então 3.895, chame Recife, 1.251, alterne 1.3325. Critério. É porque ficou meio apertado pra ele ter pela Juliette. E critério, comandante? Um pouquinho apertado aqui, chefe. Com 1.3.2. Passaria do 2.2.3.0. Alô, obrigado. 2.2.3.0, boa. Prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 2, reporte para ingresso, 2.2.3.0. Desça e mantenha o nível de voo 2.1.0. Então 3216. Reduz a velocidade para 250 nós. Ok, o 3216 vai reduzir, mas então tem que haver uma coordenação melhor com o centro. Porque o centro pediu para acelerar, nós estávamos mantendo reduzido. Ele me pediu agora para aumentar para 320 para ultrapassar o tráfego abaixo. E agora o senhor pede para reduzir. É, o trip reporta a mesma coisa. O centro pede para acelerar, depois agora pede para o controle pede para reduzir. Vetora a gente, faz o 360 para perder altitude, é preterido na aproximação. Acho que a coordenação do controle com o centro aqui está bem complicado. Eu concordo com o senhor, com os senhores, eu inclusive instruo a reportar para que o serviço ocorra conforme o desejado. Mas dentro da terminal de Salvador, o sequenciamento é imposto por este controle, o trip está autorizado a final do ILS, 1012 é o ajuste, reporte estabilizado. Positivo, eu só queria confirmar com o controle, a gente foi preterido na aproximação em função de altitude, senhor, para uma aeronave de menor velocidade? Não, o senhor estava com mais de 300 nós na terminal, isso daí estava interferindo no nosso sequenciamento, por isso teve que ser retirado e estava muito mais alto que o tráfego que estava atrás da sua aeronave, então logo foi sequenciado para trás do mesmo. É, não confere essa informação, senhor, a gente veio mantendo 230 nós, 250 nós durante a descida toda, ou solicitado pelo centro Mach.73. Mas tudo bem, está interceptando o ILS, visual com campo, 5240 da trip. 5240, ciente, completa final, pista 10, agora 4 milhas e meia de Simbra, torre 1986. Muito bem. Salvador, Fortaleza 5915, passou, pede Mari agora, no 1970. Força Aérea 5915, desça e mantenha o nível de voo 0620, 5915. TAM 3216, início de vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, voe na proa 040, desça e mantenha o nível de voo 070. 040070, descendo até 3216. Salvador, bom dia, voo no 74, cruza 220 para 210. Estacionado, pronto para o táxi, o POB 143, autonomia 3 horas e 45, alternativa é caminho. 3191, na livre táxi, em frente, Juliette, alvo, ponto espera 186, 1012, boa vez. QNH1902, táxi em frente, Juliette, alvo, ponto espera 186, tá? 3191. Solo Papa Romeo Bravo, tem um Golfo, bom dia, boa tarde, liberou a ativa, táxi ao pátio 5. Bravo, Tango Golf, prossegue em frente, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, Kilo, reporte para ingresso no pátio principal, Bravo, Tango Golf. 352-14-0. Embarca. 3-2, no meio, informe a velocidade. A que o senhor pediu, 250. Gente, quando possível, reduza a velocidade para 220 nós e reporte com esta velocidade indicada. Ok, 220, já estou reduzindo. Qual é o meu limite na Pro 040? O limite é o curso do localizador. Entendi. Força aérea 59 no 5 ao controle. Escuta, prossiga. Informe sua velocidade. 200 de 5 Força aérea 5915, para o sequenciamento tem condições de manter 230 nós. Confirmo. Confirme, não entendi. Afirmativo. Gente, então incremente para 230 nós e mantenha a presente velocidade, agora sob vetor, vou ir na proa 055. O controle está 3-2 da manhã, poderia confirmar o tráfego que está à nossa frente? Não entendi, confirme. O tráfego está à nossa frente, que nós estamos reduzindo. O tráfego que precedia no sequenciamento do centro e encontra-se à frente da sua aeronave é um Eco 314 da Força Aérea, sua posição de 3 horas 13 milhas com um rumo Nordeste para interceptar o localizador. Ok, o Dan 3216 copiou. A intenção do centro era como era nossa, era para nós ultrapassarmos o tráfego, já que este é de menor performance. Seria ultrapassado e interceptado bem na frente, mas tudo bem. Ok, eu entendo a sua solicitação, porém não é o nosso sequenciamento. Ok, então a performance da aeronave não vai em conta, tá ok? Papa Romeu Lima Lima Alfa, mantenha-se em condições visuais, reporte livrando a terminal de Salvador para Porto Seguro, Lima Romeu. Direita 29, trip 5240, ponto trabalho. Cruzamento a 17, Solo Salvador, boa tarde, trip 5240, livrou. 5240, trip, reporte para ingresso no grande pátio, via pátio 3. Reporta para ingresso no grande pátio, via pátio 3, poderia confirmar a posição de parada? Posição 1. Posição 1, grato, 5240. Kilo Romeu Oscar, desça em condições visuais para o tráfego de Barra Grande, ao livrar 2500 pés, autocoordenação 2345, bom voo, Romeu Oscar. Dan 3216, desça e mantenha 5000 pés. Reassuma a navegação na proa de Amã, corrigindo. Nesta proa intercepta o localizador, Dan 3216. Nesta proa intercepta o localizador, descerá 5000 com 1012, Dan 3216. Solo, poderia confirmar no box 01, o trip 5240? Afirmo. É, no gate 01, né? Para ingresso no grande pátio, trip 5240. Portão 1. cruzamento Bravo Tango. Autorizado cruzamento, 1735 Bravo Tango. Autorizado cruzamento, 1735 Bravo Tango. Quatro, sete, sete, decolado aos quatro, 1498, boa viagem. Tango de 1198, obrigado, um bom serviço, Bono 477. Boa, Bono 777, tá pronto? Afirmo, sim. Alinhar e decolar autorizado, 110 com 14. Alinhar e decolar, 10777. Tango, boa tarde, Bono 477, decolado, será da ela. Vigilância, ascensão da EL. Vigilância da EL, Gol no 477. Ali mantém o 77 ou não decola? Ali ainda cola, 110 com 15. 110 com 15, ali ainda cola, 77. Sou em Salvador, bom dia, tá 319. Eu não posso esperar, observando o gol. O TA 3191 após o gol olhar e manter, pista 10. Após o gol olhar e manter, TA 3191. Localizador. Torre, boa tarde, o 4207 está pronto no ponto de espera da 10. 4033, 92 a bordo, 2 horas e 50, altera Salvador. 4033, POB novamente, por gentileza? 92. Ele táxi, Liette Alfa, ponto de espera 286, 1012, boa viagem. Liette Alfa, ponto de espera da 1086. O 4033. Vai cruzar o 90 para o 80, gol no 74. O no 754 reautorizado até 5 mil pés, reduz a velocidade para 220 nós, gol 1-7-5-4-1-12. 5.229, gol no 74312. Controle, boa tarde, gol no 777 da El Leda. Gol 1-777, ascensão 320, vigilância. 320-777. Dan 3216, reduz a velocidade para 1.85 nós, descendo até 3.000. Ok, pensa 3216. Nós 1 graus 14 9, livre decolagem. Quem está enchendo o Azul, mantém a presente posição, ok? Completa a aproximação. Pista 10, 1012 é o ajuste. uma milha para Simbra, torre 1186. Chama na torre 1186. Tan 3216, desça e mantenha 2000 pés. Tráfego que o precede, Embraer, corrigindo o eco, 314 da Força Aérea, 7 milhas à frente, completando a final. Livre LF, Tan 3216. Salvador, Força Aérea 5915, o LF, Tan 3 de pouso baixado e travado. Subou 360. 360, Tan 3191. Vai atingir 5000, vamos 754. 754 desce para 2000, autorizado LS, número 3 na aproximação, ajuste 1012. 2012, vamos 754. Controle 119, decimal 8, transponda 5413 para o 6741. Meu barulho, 3430, autorizado. Cinco, quatro, um, três, direita após, chama pronto, portão 7. 5, 4, 1, 3, chama, cara, Salvador, voo no 477, livrando 185. 477, chame Recife, frequência 1251, alterno 3325. 1251, 3325, no 477. 3216, torre 186. 186. Salvador, 3216. Passando o marcador externo, continua a aproximação, agora a liberação para pouso, checa o trem, vento 110 com 14. Checada, aguardando, 3216. Força Aérea Brasileira 5915 no solo aos 22, libera a esquerda via até o pátio militar, na escuta até o corte, nesta frequência. Recife 1251, alterno 3325. 351, 3325, boa tarde. No meio, pouso autorizado, 110 com uma dúzia. Pouso 3216. 754, torre 186. 186, Gondo 754. Esse para decolagem imediata, aliás, e manter, no zero. Salvador, boa tarde, Gondo 754, estabilizado em LS da 190. No 754 Ciente, temos o Embraer da Azul tomando posição para a decolagem imediata quando o pista livre. Continua igual a liberação, 100,12, altímetro no 0 ou no 2. Guardando, mano. Dois no menos, só os dois sim, direito 219. 219. Zero sete, 100 graus, com 13,9, pista 10, está livre de decolagem. Livre de decolagem na 10, iniciando, 4207. É, prossegue Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pro pátio 2. Após autorizado aliás, mantenha a pista 10, 4033 às 11. Após a passagem linda. Direto bridge, chame Recife 1251. Gente, voa bridge, Recife 1251. Gol no 754, checa o trem 110 com 14, pouso autorizado. Repouso, gol no 754, confirmando o vento 100 com 14? É 110, 110 com 14. Ok. Azul 4207, decolado os 27, 198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Bom dia. Oscar. Eu confirmo, por gentileza. Web 67, Lejão. P721, desça para 2 mil pés, ajustado no 0 no 2, chegada Mari. Para 2 mil pés na Mari com 1 no 0 no 2, Web 67, Lejano. Controle, boa tarde, Azul 4207, perfil da Adael. 4207, contato radar na decolagem, suba ao nível 360. 360, 4207. Salvador, buenas, é o Azul 4076, gente da Oscar, está cruzando o 200 para o 170, Transari. 4076 na proa de TAP, desça para 3 mil pés, ajustado 1012. Proa de TAP, desce para 3 mil pés, ajustado 10012, 4076. Gol 754, no sol 28. Direita 12, no decimal 9. Direita 9, no 754. Solo, boa tarde. O gol no 754, Librona 34. Bem-vindo, Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingressar no principal, voo na 754. Alfa, Kilo, posição 6, portada para Pátio 3, portada para ingresso no pátio, no 754. Solo, aquele cordial, boa tarde. Júri, mil pés, Kairovski. Confere, cara, ok, copiado, Kairovski, meu pé, decolando 7, direita, no axé, acionando 0160, controle 198. PLB 03, chame agora a torre para o acionamento da decolagem, Júlio. Bom, 2230, conquista, tá pronto? 260. Tá pronto, autorizado, conquista, 260, decolando ao 10, curva direita, Gole, Eval, perfil da Gole, Eval, após conquista, 5424, controle e... Transponder 5424 e o controle opera em 119, décima 8. Confere, chama o condutor para o posto acionar. Tá parado, pronto. 2, 2. Gol 1754, prossegue em frente, parte principal, portão 03. Autorizado, táxi 3, portão, parte principal 03, a posição 1754, obrigado. Solo 6741 para pushback, saneamento no 7. Autorizado, chama o táxi, Web. Leda 160 para 033. Azul 4076, confirma indicada. 2809, na presença. Mike Tango Juliette, reduza para 270 nós. 270 nós, Mike Tango Juliette. Web 6721, confirme a proa. 060. O senhor está voando na proa de Mari? Afirmativo. Escuta, 6721. O senhor está voando a proa de Mari? Afirmativo, proa de Mari, 6721. Sente, não confere sob vetoração esquerda 045. Esquerda 045, 6721. Limite o localizador. Calaque. Copiou o limite, 6721. Afirmativo, limitado pelo localizador, o E6721. Lima Lima Alfa, Salvador. Prossiga. Confirme o equipamento. Bravo F 58. Copiado. Victor Inês, Júlia Lima, tem capsula 7.